Portal do Arrocha. Oxente, que swing é esse? Menina, já tá sabendo o que eu quero, né? Eu não preciso nem falar, né? Na sua, assim, arrocha, vem. Ela tem uma big bunda, todo mundo tá olhando. Na marquinha do biquíni, oprimindo e ostentando. Uma pista no camarote, só se vê ela sentando. Beba, beba, beba aí, menina, papai tá bancando. É do brega para um motel, vamos fazer uma festinha. Aproveite agora, chame aquela coleguinha. Não veja a hora do Kama Sutra rolar. Ah, ah, ah. Sarra, sarra, sarra, sarra, isso é gostoso demais. Vai. Soca, soca, soca, soca, ela tá pedindo mais. Vé, vé, vé. E sarra, sarra, sarra, sarra, isso é gostoso demais. Vai. Soca, soca, soca, soca, ela tá pedindo mais. Vem, vem. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Zorra, tô gostando, hein? Vem com o Daventura, vem. Ai, ela tem uma big bunda, todo mundo tá olhando. Na marquinha do biquíni, oprimindo e ostentando. Na pista do camarote, só se vê ela sentando. Beba, beba, beba aí, menina, papai tá bancando. É do brega para um motel, vamos fazer uma festinha. Aproveite agora, chame aquela coleguinha. Não veja a hora do Kama Sutra rolar. Sarra, sarra, sarra, sarra, isso é gostoso demais. Soca, soca, soca, soca, ela tá querendo mais, vai. Sarra, sarra, sarra, sarra, isso é gostoso demais. Soca, soca, soca, soca, ela tá pedindo mais. Vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ei, é o Daventura.